atempadamente conseguimos fazer aquilo que já nos habituámos, que é preparar todas as infraestruturas da Praia Fluvial de São Sebastião da Feira e, ao mesmo tempo, dotar vários espaços fluviais que existem na freguesia para que possam eles também acolher veraneantes e pessoas que visitam o Val do Alva por alturas do verão. Deixar aqui só uma nota muito, muito breve, e até porque estando aqui representantes da APA, deixar aqui um apelo que nos tem incomodado e que é uma situação que já se tem vindo a registrar há várias épocas balneares anteriormente, que é a seguinte: precisamos de conjugar aqui esforços e de nos entendermos, digamos assim, com a guarda, no sentido de agilizarmos as limpezas e os desassoreamentos do rio, porque nós fazemos o nosso trabalho a montante, e depois de nós termos as nossas praias limpas, eles começam a fazer as limpezas, ao contrário, ajudando, eles começam a fazer as limpezas a montante e depois prejudicam o trabalho que já foi feito. Se calhar pedia-vos que no futuro pudéssemos aqui articular de forma a que fizéssemos isto de forma concertada, para que todos começamos a montante até ajudando, para que as coisas corram melhor e que não haja aqui estes atropelos, e isso vem até também prejudicar um bocadinho da qualidade da água. Termos esse cuidado, e eu também, em tempo útil para o ano, irei fazer uma comunicação para nos podermos fazer um calendário melhor. Exatamente. Se calhar criamos um calendário de limpeza para podermos articular. De resto, convido a todos, visitem o Val do Alva neste verão. É uma zona, como todos sabem, bastante interessante, com excelentes espaços fluviais, não só a Praia de São Sebastião da Feira. Venham até nós cá estaremos para vos receber, e será um gosto, certamente, cruzar-nos durante esta época balnear no Val do Alva. Muito obrigado.